5-3 a bordo. Está com 5-1 a bordo. 4 asas e 30 até na Salvador. Pronto para o táxi. Transponder, 6 a bordo. Mantenha as condições de resort, Paripe, Vitor Mais, Quebec. Reportará Paripe, Quebec. 2262. Táxi 3296, estamos com 111 a 117 a bordo, autonomia de 6 horas alterna, João Pessoa. Autonomia 3 horas? Meia dúzia de horas. Gente, 1117 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Obrigado. 2262, chão para ingresso no pátio principal. Salvador, Oceania 6213, posição 3, pushback, estacionamento. Aguarde 6213, temos duas aeronaves no táxi que vão passar na retaguarda. Gente, 623. Oceania 6320, bem-vindo, Solas 35, direita 121.9, solo a livrar. Direita 121.9. E cópia? 2262, segue via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 6, bom voo. Passageiro 2262, na escuta. Afirmativo, prossiga, senhor. Táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 6, bom voo. Logrado, táxi Índia, Alfa, chamará 1, no 8, decimal 6. Para o táxi, está 3193, 151 na bordo, 1335, Guarulhos. Fala, boa, Oceania 6320, livrou. Boa tarde, 6320, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette. São 3193, ciente 151 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.6, bom voo. Índia Alfa, 18.6, torre 3193. Solo, boa, no 394. Prossiga. Muito boa tarde, por gentileza. Seria já a autorização para o Galeão receber a presença? Ah, afirmo, saída prevista da Eule da Bride, aguarde, número 2 para a cópia. Chamou a faixa na M3 no 5? 50, via Perwisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 por da esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5043, coteja. Telematango, ciente. É, proa norte, controle 20.8, bom voo. Caraca, tá agora. Baixa 3 no 5, fuso autorizado no 0, vento 1 no 70 graus com 10. Entre agora temos mais uma aeronave que vai passar no táxi na retaguarda. Sim, bem um pouquinho atrasado. Salvador, 1806, gate meia dúzia, puxa seu nome. Aguarde no 806. Tô de Matango, prossiga. Decolado da Ingmar, vai intenções é Serra Novembro e Juliette Yankee, e para o Star. Mantendo condições visuais, reporte 20 milhas de Salvador, qual altitude vai manter? Vai manter 500 km de litoral. Reporte 206 de Salvador. Para 206 de Salvador, Telematango. Papatango, Mike Charlie Alfa, chama Centro Recife. 12685, alterno 2545, Mike Charlie Alfa. 2685, alterno 2545, grato, Mike Charlie Alfa. 1754, Centro Recife. 12685, alternativa 2545. 2085, 2545, obrigado. Brasil 190, decolta Eule da Bride. Pista em uso é 190, primeira curva direita, controle 1208, transponder 5041, no gol 1394. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Não, não. 360, vigilância errada. 360, 40, 15. 00. Prossiga. Sai pra frente da Quebec, autorização nação. Gente, saída prevista Puca, transição Zipar, aguarde cópia. Puca, Zipar, obrigado. Como 806, autorizado para o Quebec somente, chama para o táxi. Chamarei 806. 21.9, solo a livrar. Obrigado, solo a livrar. Controle, seria possível voador na 6141? Passarei da Lima tem, rapaz, rolar depois. 6141, não vou ir, Duna, autorizado. Autorizado, Duna, 6141. Pode ser uma referência na prova de Duna? Vitor Mike, Quebec, chamei Torre, 1186. 186, Torre, Vitor Mike, Quebec. 6141, 2010, ajuste no 019, reporte na final. 2019 a reportar. Passou. Passou, Mare 5595. Sente, mantenha, Mare. Mantendo. Nível 370, via Perzulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8. Aciona 5042, coteja. Autorizado Natal 370, Perzulu 10, decola da 10, curva esquerda, Puca Zipar. Controle 1208, transponder 5042, gol 600. Cotejamento correto, chama para pushback solamento. Camarão, 600, galera. Voador, tá 3-2, no meio de coluna, sua escutão. Tá 3-2, no meio, contato radar na saída MOM. Sobe, mantém o nível de voo 370, vigilante. MOM, 370, vigilante, 3-2, no meio. Sim, só mais um minuto para a decolagem. Não ativo. O ajuste no 019. No 019, 3.000 pés, 5595 da trip. 262, livre decolagem, 190 com 62. Livre decolagem, passou de 2262. 3193, após o passarelo, início a Lima tem. Pouso autorizado no 7, vento 180 com 7. Pouso autorizado no 7, Tomás Quebec. Antes da Juliette, está na 6315. Gente, mantém a posição antes da Juliette, 6315. Vai manter. Taxi Bom 806, 121 a bordo, 2 horas alterna a Recife. 121 a bordo, altímetro 1019, aguarde para o táxi. Aguardando. Táxi Chanel 6213 com POB de 106, autonomia de 4 horas, alterna com fins. Alternativa no 3325. 251-3325, obrigado. Sole, bom dia, boa tarde, passarelo 2262. Passarelo 2262, contato radar. Pode manter o nível de voo 180. Confirme, senhor. Passarelo 2262, contato radar. Sobe e mantém o 180. Sobe e mantém o 180, passarelo 2262. Salvador, 1-3-2-6, seria possível voar na frente para ti, senhor? Mantenha a saída. Gente. Trip 5595 desce a 2.000 pés. É o número 2 na aproximação, autorizada final. 2000 pés, número 2, autorizado final 5595. Xeneme 141, no final, chame torre no 86. 186, 6141. Aguarde. 6315, táxi via Juliette, portal 612. Juliette, portal 612. Boa tarde, com 806, segundo ponto de espera. Sim, tem inicialmente uma tempo de espera. Positivo. Check 3, pouso autorizado, 110, 160 graus com 10. Checado, autorizado pouso, 6141. Bebeck, livrou 17, ciente, frequência livre, estacionar, bem-vindo. 93, decolado 246, controle 20.8, bom voo. 08, boa. 2 salvadores, chanel 6293, ponto de espera, pronto. Mantenha o ponto de espera, 6293. Aracaju 90 autorizado, Puca, chama Aracaju, com curva à esquerda, decolando a 10. 1208 é o controle, 5054. Fechamento correto, chama para pushback estacionamento. Estacionamento, já. Confirme o vento 6141, Torre. Firmo, 170 com 8 agora. Ok, obrigado. Acionamento no 3223. 3223, aguarde ao próximo para pushback no setor. Tá, escuta. IP 5595 no localizador, complete final, chame torre no 86. 286, obrigado. Hotel Limatango, frequência livre. No 3, decola de imediato com autorizado. Afirmativo. Após tráfego de companhia de Lima Nobre, a Lima tem, já aguarda apenas a liberação da pista. Após o tráfego de companhia, Lima tem, 623. Chama o centro Recife, frequência 12685, alternativa 12545. Após a posição Arbor, voa Vitória da Conquista. Mas, após Arbor, de direto Vitória da Conquista, passa de 2262, muito obrigado. 5595? Outra aproximação, informarei pista livre. Avianca ingressando agora para a decolagem. O 5595. Tente prosseguindo, 5595. O 6213, pista livre, 150 com 10, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 6213. 3, coteja. Bem, autorizado. autorizado para Congonhas nível 360, conforme o nosso plano. Aperfilou no meio. Decola pista 1-0 com curva à direita, Nadael, Leda, Bridge. O controle de saída 120.8 e o transponder 5063, bom no 333. Planejamento correto, chama para pushback funcionamento. Camarão no 333. Soma, CNRM1, 41, Libra. Mel no 41, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição da Juliette. Táxi 3805181 a bordo, Galeão, 4 horas. Gente, 181 na bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 na noite, sinal 6, bom voo. 19, ponto de espera 386, obrigado, 3875. 5 vento, 140 graus, com 10 nós, o ajuste 1099, pista livre, pista autorizada. Livre, pouso 5595. Faz até a posição do que seria do portão 5. Atemos, vamos com a aeronave, então atemos próximo da posição 5. Gente, então vai iniciar, faz a saída do Airbus na retaguarda. Vai até a posição do portão 5 e será o número 2 no táxi, que já seria se realizasse o pushback não simultâneo. Tá, ok. Então, após o estar na retaguarda, está autorizado o número 2 aí no táxi. Afirmo. 2 no 3, autoriza direto da Elma, referência. Vou ir direto da Elma. Tá. Gente, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Positivo, qual será, por gentileza? É o Uno, porém temos duas aeronaves já aguardando para o pushback no setor, aguarde. Está ocupado, confirma? Negativo, está livre, mas temos duas aeronaves no setor já aguardando para o pushback, vai aguardar. Excelente, obrigado. 3223, pode iniciar, senhor? 3283 vai aguardar, o Boeing da Gol vai fazer o pushback mais para trás, o seu será simultâneo, iniciará um pouco depois e será o primeiro no táxi. Aguarde mais alguns instantes para início da outra aeronave. Alô, Salvador, 5595, livrando na sua escuta. 5595, táxi via Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, 5595. Está autorizado, coordene com a equipe de solo, será simultâneo com o Boeing da Gol. Boeing da Gol vai para a posição de pushback do portão número 5. Coordenação de engenharia, chamada para o táxi, eu sei. Azul 41 no meio, identifique. Chegada Mari, desça e mantenha o 050. Mari, ao 050. San 3193, chama o centro Recife. Frequência no 251, alternativa 1-13325. Centro Recife 251, 3325, boa. Tudo bom, 806? 806, contato radar, destino Aracaju, sobe e mantém o 230, vigilância. Vigilância 230. Ponto, 305, autorizado em linha decolada 10, 180 com 10. Siga. puxando para o táxi. A bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponte de cara Torre 1-8, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, 1-8, trabalhando. Pode prosseguir, 6141, Saulo. Afirmo, 6141, táxi via Juliette para o portão 1, observando a Airbus da TAM saindo no táxi. Juliette para o 1. Pronto para o táxi com 1-3-3 a bordo, 2-40, alterna Maceió. 1-3-3 a bordo, altímetro 1-0-1-9, táxi via Índia Alfa, atento ao Avianca, parqueando no portão 1, no ponto de espera Torre 1-8, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, visual para Avianca, 18-6, torre, boa tarde, 6-0-0. Tem. Aguarde. C205 decolado 256, controle em 20.8, bom voo. 308, obrigado, bom serviço. Quando pronto, emite decolagem no zero, sente dita com 11. Emite decolagem da 10, segue iniciando 3283. Sente 1924, 1-3-4 a bordo, altímetro 1-0-9, táxi via Índia Alfa, no ponte espera Torre 1-8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponte espera 1-0, 3-6, Senegal no 0-9, já voo 1-2-4. Pela Daniel, 3805. Da próxima ponte de espera, 1-0. Zero ali, mantém. Ali mantém, gol 6-0-0. 1-3, obrigado. Rotan 3805, tá autorizado, voa da El? Voe da El 3805. Obrigado. 3, decolado agora 58, controle em 20.8, bom voo. 20.8, muito obrigado, bom domingo, senhor. 3283. Momente. Xenem é 213, centro Recife, 1251, alterno no 3325. 251, 3325, centro, 213. Controle Salvador, boa tarde, 3283, a TAN decolou para o Caracaju. 3283 da TAM, contato radar, sobe manter o nível de voo no 90. Livre ascensão ao 190, 3283. Voo no 806, chama centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685-2504-806. Passarei do 2262, chama Centro Recife, 1260, alterno 288. 3262 na escuta? 2262, prossiga. Chame 260, alterno 288. Livre decolagem, vento 180 com 62. Autorizando a decolagem 600. O 3283 pode voar pro de Aracaju, senhor? Aguarde coordenação. Na escuta. A 3283, voe Aracaju. Aracaju na Pro 83, obrigado. Controle 20.8, bom voo. 208, boa tarde, 600. Controle Salvador, voo 600. Voo no 600, Salvador, contato radar, sobe manter nível de voo 370, vigilante. 370, 600. Do 4196, desce a 2000 pés, o ajuste no 019. O vento 130 com 8, autorizado a decolagem. Obrigado, bom serviço. Até mais. Então, 3283, Centro Recife, 12685, alternativa 12545. 2085, 2545, 283, bom domingo, senhor. Até mais. 3-2 a bordo, altímetro no 019, táxi de Índia Alfa no ponto de espera torre 1-noite, sistema 6, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 2-6, voo no 333, corrigindo o POB 1-3-8. Gente, 1-3-8. Solo Salvador, boa tarde, agora no 394, curso de direcionamento, posição 9. 4, decolado Salvador 04, 4120.8, bom voo. 208, 0924.